Heliene, o campanista, o gol 866. Gol no 866, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Bom pouso. Obrigado, boa noite. Torre, boa noite, gol 866, final. Gol 866, continua a aproximação, repostando, bem checado. Repostando. Tram 3197, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 251395, boa. Boa. Dona de Bediata, passará a fechadinha de 17. Cuidado com a equipe de solo, chame táxi Gol na 099. Salvador, boa noite. Gol 1168, na informação, Tango. Gol no 1168, boa noite. Chega da Mar e desce para nível de voo 050. Ajuste na 092, autorizar direto e TAP. Direto e TAP, descendo para 05 já, ou gol no 1968. 50 ou 5.002, eu gol no 1968. Gol no 1968, desça para 5.000, ajuste no 092. 5.002, gol no 1968. Solo Salvador, boa noite. Gol 1866, livrou no segundo. Gol 1866, táxi lento via Alfa. Devido à aeronave da companhia que está desocupando o seu portão, será o 09. Ciente, então, tá aqui dentro, aguardando a liberação da posição de parada, 800. Sou 099 para o táxi, 70 agora, são 3 horas e 10, barulho. 070, confirme. Exato, o Gol 1099, táxi via pátio Índia Alfa no ponto de espera 2895, ajuste 1012, boa viagem. 1022, para sentido táxi Gol 1099, uma boa noite, bom trabalho. Gol 866, táxi normal, Alfa Juliette para o 09, atento à companhia que vai livrar pelo pátio principal. Gente, Alfa Juliette para o 09, atento ao tráfego, 1866. Patango Lima, Kilo Bravo, boa noite, acione identificação, autorizado direto ITAP, ajuste 9012 e aponte para a descida. Patango Lima, Kilo Bravo, desça para nível de voo 060. Para o pushback acionamento, está na posição 1. Acordando com a equipe de solo, após a passagem do Boeing da Gol, que está com seu ponto de espera, inicia no 01. Com o 1971. Acordando com a equipe de solo, após a aeronave está taxiando o Gol 1971. Aquilo bravo, confirma o controle. A Patango Lima, aquilo bravo, desça para 4 mil pés, a gente não está no... Atento ao follow-me a partir do 08. Toma 1168, desce para 2000 pés, ajuste 9012, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, após autorizado. 2000, 9012, autorizado ILS, repasso estabilizado. Pode falar direto, Duna? Autorizado, Duna, repasso estabilizado, Gol 1168. Portará estabilizado, Gol 1168. 099, decolado 103, controle 208. 208, obrigado. Controle, boa noite, Gol 1099. Gol 1099, boa noite, contato a DAS, se mantenha 360, saída da EL. 360 da EL. Sai da Valeda direto? Autorizado Lida, Gol 1099. Direto. Gol 1099, o centro solicita que suba restrita a nível de voo 340. 340, 1099. Faxa direita, Índia, Alfa, no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1012, Gol 1971, boa viagem. Ao 099, o centro solicita que suba restrita a nível de voo 240. Sente agora 240. ELS estabilizado, Gol 1168. Gol 1168, contato final do procedimento ELS. Situation, me torre 118, décimo 95. 895, boa noite. Boa noite, bom dia. A linha decola de imediato? Firma chegou a linha, decola de imediato, agilizando, Gol 971. Você chegou no 971, agilizando o alinhamento, estou autorizado a linha de decolar, próximo zero, vento 150 graus, 049. Trazo 971. Salvador, boa noite, gol 1168. Gol 1168, continua a aproximação. Bate quando tem checado. Já estamos baixando e travado, gol 1168. Gol 1168, continua a aproximação. Guardando para o sistema livre. Excelente, gol 1168. No 099, chame Centro Recife, no 25.1, alterna 133.95. No 251, 133.95. Afirmativo. Sim. Livre pouso, pistão 0, vento 160 graus, 049. Livre pouso, pistão 0, gol 968. Gol 971, do outro lado, 219, ponto 120, 208. 208, gol. Voadores, então gol 971, passa 1000 pés, não se escuta. Gol 971, boa noite, contato radar, se mantenha 360, saída da EL. Tendo, vai subir para o 360, subir, na saída da EL, gol 971. Gono 168, solo 21, liga direito, chame fome, 21, disponável. Direito, número 9, Gono 168. Gono 168, livrou. Gono 168, táxi via Alfa Juliette para o 04. Alfa Juliette para o 4, Gono 168. O Lima, Quilo Bravo, desço para 2000 pés, ajuste no 012. Autorizado o final do procedimento e ele é bem responsabilizado. Quilo Bravo, você vai tomar essa blusa. TAM 3662, boa noite, chegada Mari, desce para nível de voo 050. Ajuste 1092, autoridade direta e TAP. TAM 3662, chegada Mari, desce para nível de voo 050. Ajuste 1092, autoridade direta e TAP. 050-012, direto está, está aguardando a prova de Duna, quando for possível. Muito obrigado. Ah, pois varia o voo no 971 na prova de Mata. Gol 971, passa o nível de voo no 35. Chame Centro Recife, 125 decimal 1, na alterna, 133 decimal 95. Centro 3858, chegada Mari, desce para nível de voo 060. Ajuste no 092. 0902 para 060 na Mari. Pode voar Mari? Mantém inicialmente para a POG, TAM 3858. Ok, mantendo para a POG. Patango Lima, Quilo Bravo, complete final de procedimento em LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. Bravo, 205, boa noite. Boa noite, compulso. Torre, boa noite, é o Patango Lima, Quilo Bravo. Siga Lima, Quilo Bravo. Passar o estado na sua escuta, eu tenho intenção de quando mais próximo, após o estado, modificar e solicita a base pela direita para o seu noção. Sente Lima Quilo Bravo? Continua a aproximação, reporte para cancelamento. Visual para a base, pela direita, pensando certo, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo solicita cancelamento? Presente, solicita cancelamento. Cancelado 229, autorizado base pela direita, reporte gerando, Lima Quilo Bravo. pela direita, pista de 17, com a minha embaixo travada, ali, Marcelo Bravo. Prima aqui o Bravo, ele pulsa, 7, vento 1, 60 graus, 0,50. Guardião 07. SAM 3662. SAM 3662. Está autorizado o procedimento LS Acepção no 0, desça para 2 mil pés, altímetro no 012. Voidou no reporte estabilizado. 2000, 1012, vai reportar estabilizado 3662. Gente, o Guardião 07, no momento. Estou autorizado o táxi aéreo. Estou tentando a aeronave que ingressou no pátio 5. Estou parqueando lá. Acho o Guardião 07. Que o Bravo, se eu estou em um, você livre. Fecha. Salvador, muito boa noite, 0 está passando 1 7 0 pro 0 5 da 7. Xanaima 310, controle Salvador, assina identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, ajuste ao altímetro 10012. 050 Mari, 63012. Vem para o controle. Tá 3858, está autorizado a final do procedimento LSF610. Desça para 2000 pés, altímetro 1012. Segue tráfego na aproximação, agora 10 milhas, Airbus 320. Reporte estabilizado. Ok, autorizado o procedimento, descendo 2000, reportaria estabilizada. Olha ali, TAM 3662. TAM 3662, completa o final do procedimento LSX10, chama agora a torre 118, decimal 95. 2950, mais. Papatango Lima, Juliette Lima, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 060 na chegada Mari. Ajuste altímetro 1012. Lua TAM 3662, está 2 milhas do, de Simbra, baixa visual com a 10. TAM 3662, continua a aproximação, ponto externo com trem checado. Reportado. Ok, passou o senhor, baixado travado, o 3662. É 3662, repouso, pista 10, vento no 60 graus, 0 para de marcha. Repouso no 0, 3662. autorizado o 3858. Então, 3858, completa o sinal do procedimento elétrico que foi agora a torre 118, decimal 95. 3895, obrigado, boa noite. Boa noite, está 3858, no ILS 10. Está 3858, continua a perfilação, continuando embaixo da tela. Eu rebotarei embaixo da tela. O Xanema 310 está autorizado ao final do procedimento ILS X-Y-0. Desça para 2.000 pés, altímetro 1.012, reporte estabilizado. Descendo para 2.012, autorizado o procedimento ILS X-Y-0. Reportarei estabilizado 61, meia correção, 6310. Está embaixo da lado, 3858. 3858, vento 1.60 graus. 04, nós, livre pouso, piscina 0. Recompôs autorizado, diante do vento 3850. Solo Salvador, boa noite, livre pouso 3662. Tan 3662, táxi via Alfa Kilo, posição 02 para 3. Alfa Kilo 02 da 3662. Só passando Lima Juliette, Lima é autorizado 3.000 pés, altímetro 1.092. Até a chegada número 2, tráfego à frente, 1.0 milhas, 0.320. Ativar a atenção, até a tela, né? Passou na 17. É, copiado. Salas 44, livre direito, chame só um 219. 219, obrigado. Alô, Salvador, é o T385, é adicionar 5. 3858, táxi Alfa, Juliette para posição 03 do Pationa. Alfa Juliette, posição 03, P3858. November Alfa, confirme intenções do voo. Controle Salvador. Com 096, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada à Mare, ajuste o altímetro no 0 no 2. Aos 50 na Mare, controle 2, informação de Forte, 043, se tiver informação de esporte, autorização é o 240 para o aeroporto de Guarulhos, estamos na posição 4. 2043, autorizado Guarulhos, nível 240, via Upzulu 190, bridge Upzulu 16, da cola da 10, curva direita, da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, aciona 5125, controle 1208. Confirme sua rota, por favor. Upzulu 160 após, até bridge, após Upzulu 16. Ah, ok. O nosso plano aqui tem a Golf B, a 77 até Vitória, após o Whisky 6 até Alfa Delta Alfa. Sim, já guarde. Seção 0, testa para 2, 1, bem, reporte estabilizado. Ela. Estabilizado 63, 1-0. Uma milha para o marcador externo, chama agora a torre 118, decimal 95. 2-3-5, boa. Boa. Salvador, muito boa noite, o cenário 63-1-0, está visual baixado e travado, estabilizado em LS 63-1-0. Puxa, 63-1-0. Altimetro 0, 1, 2, livre pouso, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 mais, tráfico pressão na aproximação, agora meia dúzia de milhas. Negativo, está visual, próximo cancelamento para uma fase pela direita da 17. O circuito da 17 com toque arremetida, decola da 17, curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona o padrão, Índia November Alpha. Boa noite, Lima Juliette Lima. Padrão 0171. Está presente. Gente, o Lima Juliette Lima está autorizado a dar uma base pela direita e pode tirar. Boa. 143, pronto para cópia? Firmativo. Autorizado Guarulhos, nível 240, via Golf 677, até Vitória, após conforme plano. Saída da El, transição coral, decola da 10, curva direito, controle 120, decimal 8, aciona 5125, goteja. Autorizado para o Porto de Guarulhos, nível 240, via Golf 677, até Vitória, após Upper 612, até Alfa Delta Alfa, após conforme plano de voo. Decolada 10, curva direita no pico da saída da El Van Coral. 208 é o controle e 5125 é o transponder, gol 2043. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamada para pushback acionamento, gol 2043. É 390, Flores 52, livre direito, informe 2019. 2019. Autorizado, chama para o táxi. Chama o táxi, chama para o táxi. Travado, Lima Juliette, Lima. Lima Juliette, Lima, livre curso, pista 7, vento no meio, 0 grau, 04 passos. Salvador, muito boa noite, Lima 63, 0 grau. Boa noite, 6310, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, Bete Lima, Flores 54. Autorizado é liberar a pista pela direita para o pátio 5, frequência de vista estacionada. Controle Salvador, muito boa noite, Tracajá, Unotec, cliente da Unifor. Qual foi para o controle? É o Tracajá, Unotec. Tracajá, Unotec, controle Salvador. Acionamento de identificação, desceu para o nível 050 na chegada à Mare. Ajuste de altímetro 10 no 2. Tracajá, Unotec, cliente. Descida via chegada à Mare. Meia 259, autorização de táxi, temos a bordo 158, apegando galeão, autonomia 5 horas. 158 a bordo, altímetro no 0 no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 9, 5, bom voo. que é Alfa 1895, boa noite. Até mais. Boa noite, Europa 083, toca dentro, descendo para o level 060, clear, ponto no level, altimetro sério 1012. GLS 096, bom. 096, completa final, torre 118, décima 9. 295, obrigado, até já. Salvador, boa noite, 096. Vai passar o Interserra, baixando o secado visual. Fala 096, devido para o uso, piscina 0, ventando meia 0 graus, 0,59. Com altímetro na 0 e na 2. 1012, livre pouso no 0, 096, tá bom. Boa noite, Xanar 62, para nós, vamos para a zona 0, pronto, só com o Dona Cruz. Xanar 259, mantém ponto de espera. Acajal no 7 está autorizado, afinal do procedimento LF que foi puxando 0. Desça para 2 no PENS, altimetrou no 10, 12, reposto estabilizado. Acajal 171, autorizado em LF. O da 10 vai descer até 2000 e apontar com a estabilidade. Europa 083, descendo to flight level 040. Flight level 040, Europa 080. Após a passagem do voo, mantém 1-0-6-2-5-9. 96, solo 01, nível direito, chama solo 21, décima 9. Livrando a direita, solo 19, obrigado, 096. Sinal 6259, devido a decolagem, piso 90, vento 170 graus, 0 piso 9. Decolagem 9-0, 2-9. Faça a mãe de Juliette, boa 9-0, 9-0.